confecciona só algo boys com Kevlar. O polietileno pra 765 não furar. Tá aberta a temporada do thriller contemporâneo, onde eu compro com seu Visa e afundo seu crânio. Não adianta agenda cirurgia espiritual, nem Dr. Fritz vai curar seu corpo físico astral. Nossa aula de etiqueta é pro único bifeu do canapé com miolo de rico esmagado igual patê. Favela é um mundo particular, país embargado sem ajuda exterior, como a Cuba de Fidel Castro. Quer vencer, monta agência de carro duplê, 7 mil pelo Renault, BMW Coupé. O homo sapiens não ultrapassou o macaco, não entendeu que só tem paz no mundo igualitário, que ninguém quer corcel dois com alto falante em cima. Dona de casoa, pamonha fresquinha, a estrela de Davi não é mais o alvo pra bate. Agora é a trança, o boné, a tatuagem, querem vender por 500 nosso esqueleto completo. Aceito até cheque pra 30 no cemitério, 513 deputados estocados com vergalhão. Esse é o plenário que eu sonho em presidir a sessão. A serenata é o do Rem Fada 45. Ouço o passo, vejo vultos de 50 mil espíritos. Ouço o passo, vejo vultos de 50 mil espíritos. Os quatro pontos cadeais, a morte é impressa e negrito. Ouço o passo, vejo vultos de 50 mil espíritos. Os quatro pontos cadeais, a morte é impressa e negrito. Ouço o passo, vejo vultos de 50 mil espíritos. Os quatro pontos cadeais, a morte é impressa e negrito. Ouço o passo, vejo vultos de 50 mil espíritos. É foda conversar com alguém pra manter consciente. Pulmão perfurado, ferido gravemente. Será que foi o inimigo ou que atirou? Se confundiu, as pálpebras fechando, pé de água sente frio. Vê o último suspiro, seu sangue na minha camisa. Depois da notícia pro Dona Maria na escola, música clássica no circuito. Pro aluno não ouvia 9mm do vacilão que matou o Noia na boca da favela. Arrastou polícia, afastou a clientela, matou sem permissão, falha sumariada, serrote no pescoço, demitido, justa causa, a fragrância boticária, substância cadaverina, dor de corpo decomposto, carne apodrecida. Acho que o segredo de Fátima não revelado é não existirá. Quem cumpre os mandamentos sagrados, Deus ilumine o bebê que a mãe terceiriza. Pra mulher pedir esmola, trajada de mendigo, corpo franzino apertando, MC sentado, Rambo não cai porque o menor faz o calço segurando a essa gente. O morro tem monitoramento. Quando cê chega, nós já tamo na praia faz tempo. Foi sua prótese facial, tamo antidepressivo, pra sua prece na capela dos 50 mil espíritos. Os quatro pontos cadeais, a morte é impressa e negrito. Ouço o passo, vejo vultos de 50 mil espíritos. Os quatro pontos cadeais, a morte é impressa e negrito. Ouço o passo, vejo vultos. Vejo vultos de 50 mil espíritos. Os quatro pontos cadeais, a morte é impressa e negrito. Ouço o passo, vejo vultos de 50 mil espíritos. Plebiscito do desarmamento, 23 de outubro. Como se a corte precisasse de vitrine pra produto ou pra matar, eu precisasse de porte de arma. Conforme a numeração raspada, canivete, facas, armas que mais matam, não tô na loja. A quente tá no corpo da farda e a fria na bota. Por ano morre 10 a cada 100 mil em Pinheiros. No mesmo cálculo 103 morre em Parelheiros. Faça a regressão com preso e verá na hipnose. O crime foi a melhor opção mesmo com fim precoce. Assaltamos a parte hotel, o boy na mó suruba. Subiu na cama redonda com duas putas. Fulano morreu com a PT de brinquedo do camelô. Enquadrou o Bob's e o bico lanchando se ligou. Cravei no peito do cagueto, espeto de churrasco. Infelizmente a morte é sempre a pauta do diálogo. Baiana com água de cheiro, faz um pedido pra mim. Quando lavar a escadaria do Senhor do Bonfim, que nos milhões de quilômetros de extensão tropical, 24 horas não haja um estampido de pau. Me prepararam pra algema, só fala em juízo. Meter perjúrio pra cipar bens corpos concedido, pra segurar próprio intestino na fita do bingo. Ser outro Eduardo inserido na capela dos espíritos. Ouço o passo, vejo vultos de 50 mil espíritos. Os quatro pontos cadeais, a morte é impressa e negrito. Ouço o passo, vejo vultos de 50 mil espíritos. Os quatro pontos cadeais, a morte é impressa e negrito. Ouço o passo, vejo vultos de 50 mil espíritos. Os quatro pontos cadeais, a morte é impressa e negrito. Ouço o passo, vejo vultos de 50 mil espíritos.